maire de votre ville, pour que vous êtes fidèle, et que vous êtes fidèle, et que vous êtes fidèle. O fechamento está correto, o nível autorizado 360. E após ler, eu vou abrir para interceptar o VIO 7747. Confirma. Solicito 34. É negativo, mantenho 36 mesmo. Está autorizado para o 360. Aí eu, Israel, deixa e após entrar o VIO. Afirma, é ponto no outro push. O WebMS747. Salvo da Gol no 889, pode prosseguir no táxi. Afirmo, Gol no 889, via Índia, com espera do 0 Torre, 1895, bom voo. É, Gol no 889, tá. Tráfico do Salvador, 5216, remoto no 3, para autorização. 12 no meio, Aracaju, 190, autorizado, decola 510, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, aciona 5157. Da 190 para Aracaju, decola da 190 pela esquerda, PUCA, transição Caju, 308, controle, 557, transponder, 52, no meio da trilha. Projeto correto, repórter do SPEC, sinal 512 no meio da trilha. Solo Salvador, eu passo desde a 9808. Solo? Segundo a nossa empresa aqui, foi passado o plano de voo, nós estamos com o código aqui, quer anotar? Então, esse código não é muito válido para a torre de controle, entendeu? Eu entrei em contato com a sala S, mesmo informou que não tinha seu plano de sistema, e daí eu não posso fazer muita coisa, que nem ele, nem o Centro Recife tem. E o mesmo solicitou para que entrasse em contato junto com a sala S. Foi feito esse contato? Ah, a gente entrou em contato com a empresa e foi apresentado o plano com o código Quebec, Terra Lima, Papa Delta Whisky 063. Eu acreditava que estaria mais fácil aí com o código para ser localizado, mas de qualquer forma eu vou tentar entrar em contato lá com a sala S então também. E se eu puder fazer a gentileza de ver se consegue localizar, eu agradeço. Ok, eu vou entrar em contato com a sala S, passando o código, confirmando Quebec, Serra Lima, Papa Delta, Serra Whisky, é isso? É, Quebec, Serra Lima, Papa Delta, Whisky, 063. E em paralelo aqui, eu vou tentar também via nossa empresa aqui, entrar em contato lá. Qualquer novidade eu aviso aí, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4235, final avisou a MLS. Sim, tem avistado o azul com aproximação, informarei que está livre, tráfego da Gol agora na pista para a decolagem. Aguardem a mesma livre. Aguardando o azul 4235. E o 5972, boa noite, a sua identificação, desça e mantenha o 060, chegada bom, na Pro de Bom. Identificou, descendo para o 060, na Pro de Bom. 970, 110 com 7. Baixou, travou, o azul 4235, pouso autorizado. É 1016 ainda, confirma? Ah, agora não, agora tá 1017, 10 no 7, não é justo. 17, então, baixa o travo 4235, livre posto. 1889, decolado agora, 20, controle 20.8, bom voo. 208, grato, mais aviso. Boa noite. Identificação desse Natão 050, chegada à área. Controle Salvador, eu vou no 889, passa 2000, Dael. 889, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, os 2000 direto ele. 360, voo no 889. Hoje chegou no sistema o seu plano, só vou confirmar com o Centro Recife e Pacop, seu nome. Opa, maravilha, muito obrigado, senhor. Estamos na guarda. Azul 4235, sala agora, 22, direita 21.9, sala livre. Aqui é a direita, o sala, hein? 121.9. 219, obrigado. Uno 604, chame Recife 2545, alternando 2800. Para o gol 1604. Confirmo, chame Recife 2545, alternando 2085. 2545, 2085, obrigado, boa noite. 35, taxia Kilo, Pato 3, atento ao sinalizador. Pato 3, atento ao sinalizador, 4235. Passarei 908, pronto, copy. 4.907, por de Duna. 610, curva esquerda, saída lotar. Prossegue Whisky 1, até Paulo Afonso, após direto. Controle 120.8, aciona 5173. 0 Juazeiro atualizado, decolando a 0, curva à esquerda. Saída lotar, Whisky 1, até Paulo Afonso, após direto, 1208, controle, e aciona 5173, passarela 9808. Correto, Patrulha. Para o pushback, acionamento está na remota 14, passarela 98. Autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, reporta na táxi. Consigo na escuta? 908, confirmando, após decolagem está restrito nível 130 até a liberação do controle. Ciente, após decolagem, recitra 1130, 9808. Alternando 3325. 125, 13325, boa noite. O gol no 889. O passarinho 9808, na escuta? Na escuta, prossiga. Quando for chamar pro táxi, chame em 198.95. Gente, pro táxi tem 295, 9808. Total 9907 para o Lucas 2, esquerda pro a 150, informe estabilizado. Esquerda 50 é para estar estabilizado. E o 5972, infelizmente, para o sequenciamento, mantenha a proa de bom. Quando assim que possível, curte sua trajetória. Da presente, descendo para 3000 com 1017. Duna 3000, 0017, com 0017. Total 9907, complete sua aproximação, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. A exposição remota que já está no push, seu próximo setor. Modele agora na frequência 118.95, por favor. Ok, controlando 118.95, aguarda para o próximo. Torre Salvador, passarelo 9808 acionado para táxi. Estamos com 34 a bordo, 8 horas e 20, alterna Fortaleza. Aprovado o táxi, seu ponto de espera, via Índia, reporte pronto, ajuste 1017. Ciente, via Índia, reportará pronto com 1017, 9808. Total copiou? Total 9907, baixado e travado na frente. Ciente, tudo autorizado, 110 com meia dúzia, total. Ciente, imposto. Bruno 076, livre LS, informe estabilizado no localizador. Livre LS, direito, Bruno 0, Bruno 076, estabilizado. Já pode estar aqui na parte. 907, bem-vindo, Solos 30, direita, na minha escuta, prossiga via Alfa, Kilo, para o Pátio 3. No Pátio 3, fique atento, tráfego da WebGen, está no pushback. Ciente como push da Web, direita, Pátio 3, o total, na sua escuta. Torre, o passarelo 9808, ponte para dar 1-0, pronto. A Lima tem. A Lima tem, 9808. Oito, pista livre, decolagem autorizada, 1-0 graus, 8-9. Decolagem autorizada, 1-0, passadeira 9808. Controle, boa noite, São 3398. São 3398, boa noite, aciona identificação, desse mantém o 050, está autorizado na chegada a Maré. Para o 50, autocode 1, tá? Temo, ITAP na proa. O 3398, que modulou? Está livre da restrição. TAM 3305, boa noite, essa identificação disse Matheus 060, está autorizado na chegada à área. Na 08, da Claros 33, controle 208, bom voo. 208, boa noite, 9808. Complete aproximação, Chamitô em Salvador em 1-1-8-9-5. Isso, 972, livre LS, desça para 2000. Informe estabilizado no loop do 1017 no último. Descendo para 2000, chamará o localizador 1597. Doutor Salvador, boa, passarei do 9808. 1817 no ajuste. Alfa, ponto 010, reportará pronto. 9808. 076, ciente avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-1-0 graus com 7 nós. Pouso no zero, agora no zero, 76. Qual a velocidade? Ciente. próximo no ponto de espera da 10, vai ver 6747. 6747, a linha é quase imediato, com autorizado? Gente, tráfego da Gol agora, companhia já na curtíssima, a linha mantém, agilizando manobras e aguarda o pistolito. Passagem do tráfego da Gol, a linha mantém, o S-6747. Saredo 9808, direto Juazeiro, subindo a 190. Direto Juazeiro, subindo 190, muito grato, 9808. Puxando M6224. Cimeia, bem-vindo, sol às 36, libera a direita na minha escuta, agilizando, prossiga via Alfa e reporta dentro da Juliette. Dando via Alfa, portanto da Juliette, bom, nós estamos bem, obrigado, mano. 5972 estabilizado no ILS. Rio 5972, complete aproximação e chame a torre de Salvador em 118 decimal 95. 9995, chamar. Decolagem, vento 110.5. Viva decolagem, então, 1107.7. Rio 5972 está estabilizado no ILS. Aprovado 360, saída da El. Ok, vai chamar 2295. Gente, tem como reduzir da presente até 230? Para o sequenciamento, reduza para 230 mais, tá? 3305. Xané 6224, voe toque. Toque, ó, 6224. Sinal 20, trem baixo travado aí, 5972. Gente. Proceda 3309. Você está no rumo de TAP? Informação pela projeção do seu voo, você vai passar outra vez direito do TAP. 0.8, bom voo. Decolar agora às 3.9. 0.8, obrigado. Bom serviço. Boa noite, 5.7. Posição 6.7.4.7, decola. Vai 6.7.4.7. Contato radar na decolagem, tudo em mantém o 3.6.0 após 2.000, direto do Leda. Ó, 2.000 já tu lida? É, 7.7, obrigado. Solha 6.224, mantém high speed após uma centena? Firmo, qual a velocidade que pode manter após cruzar uma centena? 2.80, 6.224. Tá livre, manter a velocidade como quando necessário, gente. Tente assim parar o 6.224. Três 398, livre LS, vista para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1.0 no 7, acusa estabilizado no localizador da 1.0. 17, chamando estabilizado 3.398, vista para 2.000. Decolo no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa bridge, a intercepta ambas o Luno 6. 5171 no transponder, controle 1D0.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, você fala pista 10, curva direita, segue o perfil da Dael, Leda, depois voa direto bridge, intercepta ambas o Luno 6, Belo Horizonte, bridge, pós-hospital. 5171 no transponder, controle 208, chinelo 3 no 6. Correto, portão 4, chama o plano posicionado. Tá, 3, 3. E os 5972, seja bem-vindo, Solos 40, direita, na minha escuta, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Isso é para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 7. 3 mil e 17. Plan 3305, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda, proa 020, limite 0 Lucas da Gua. Isso aí mantém a 4 mil pés, altímetro no 017. Chame em 1895. 1895, grato. Remota no 3, autorizado, sem táxi. Estacionamento, tomara para o táxi. 1296 daqui. Pode voar a duna? Minha 224, tá livre. Minha 224. Autorizado, 3398. 398, complete a aproximação LS, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, 3398. Já iniciou a redução? Reduzindo para 250, 6224. Gente, 6224, livre LS, descendo para 2000, som estabilizado no localizador. Formará estabilizado, descendo para 2000, 6224. Para interceptar o localizador, curve à direita para o 050, informe estabilizado. Isso é da 3000. Passarei do 9808, chame Recife 2545, alterna 2085. 2545, 2645, 9808. 126, é 1245, 1685. Secundária 1265.